adoro em ti, como se fizesse sempre melhor. Porque eu adoro em ti, tão perdidamente alegre de amor por mim. Essa mulher é minha, essa mulher é minha. Alegre de amor por mim. Essa mulher é minha. Essa mulher é minha. Essa mulher é minha. Essa mulher.